Correto, Mendes, não tinha um ponto de estacionamento. Em 12685, alterna 12545. Tenente Bravo, então no portão 3, aguarde só um minuto para o início do reboque. Alfa Yank Bravo, aguarde. Ok, aguarde. 3:30 Galeão, por gentileza confirme 066. 166, copiado. O TAM 3629. Autorizado o táxi de parte principal Índia, ponto de espera piscando zero, ajuste padrão, ponto de espera quando pronto, chame em torre 1 no noite, decima 953629, tenha um bom voo. Ponto de espera, reporte a participação. Papá, Lima, Lima, Fox. Aciona identificação, voando na Pro Diamante, para interceptar a chegada. Desça via para o nível de voo 050, QNH1-013. Juliette X-Ray, aciona identificação. Táxi, boa noite, né, não. CB135, Campinas, 3:40. Bom. Controle, eu vou sair do 5 ZTR, Renato 050. Ao Índia, ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. Ponto de espera, quando pronto, chame todo mundo, noite, aproxima 95, noite, 69. Chama aqui, autorizado. Pátio, Índia, ponto de espera, 295, gente, boa noite, né, não. Com 166, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, QNH1013. 060, chegada mar e 1013, Agostinho, 166. Patango, Oscar Juliette X-Ray, confirme altitude, não recebo seu modo de charge. Noite 0 graus, 7 nós. Para oeste de Salvador, mantenha nível 070, reporte para descida. sair ou já foi? Oscar Juliette X-Ray, voe na proa de Amã para interceptar a chegada. P3897, posição 05, na escuta. Na escuta, 3897. Vocês estimaram para o pushback na posição 05? Olha, Agora, mais um minuto. Sim, a gente vai chamar pronto no 05. Olha, desculpa, 3897, ainda vai demorar um pouquinho, mais uns 5 ou 10 minutos. Gente, usa 3897. Yank Bravo, na escuta. Só siga Alfa, Yank Bravo. Alfinha aqui, Bravo, tem condições de livrar o Pate 1, ingressar no Pate 3 em aproximadamente 5 minutos? Conseguiu, tá tudo pronto aqui. Sim, a gente inicia então o boost no 03, reporta para ingresso no Pate 3, o Alfinha aqui, Bravo. Ok, reportará para ingresso. Ao nível 050, KNH1013. Controle, o vidro até o meta, não pinta tudo. Vitor Axel Delta, para o cruzamento, chame a torre em 118.95. Para a torre, Vitor Axel Delta. Torre, ao Papa Romeu, Vitor Axel Delta. Papa Romeu, Vitor Axel Delta, prossiga. Para o Pituaçu, para cruzamento no zero, retorno em imagem. A presença autorizada, cruzamento de aproximação da 1-0, o ajuste no 0 no 3, reporta final da imagem. Autorizado o cruzamento da 1-0, reportará na final da Enrimar o Vitor Axel Delta. Papapá Lima, Lima Fox, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até Duma. Cliente, mantenha a presente velocidade, desça para 2.000 pés, a proa de Duna, livre LS X-Ray, reporte estabilizada. 2.000 na proa de Duna, reporte estabilizada, graças. Ou 1.166, reduza sua velocidade para 2.209. 2.209, 1.166. Oceaner 6210, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa. Cadel, tem um tráfego para reportar, reporta só o Lima controlado. Reportar controlado, Vitor, até dentro. uma Fox, Fox, confirme a sua indicada. A indicada de 2209. Cliente, mantenha 2209 até Duna, Lima, Lima, Fox. Está mantendo. Controle agora, 19.35, decolou Zuno 2, bom voo. Zuno 35, grave, boa noite, 1869. Boa noite, 1869. Voo 1869, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Arbor para o 360, voo 869. Desça para 3.000 pés, NH1013. 3.000, ajuste 1013, do 196. Oscar Juliette X-Ray, desça para 4.000 pés, NH1013. 4.000, 1013, Oscar Juliette X-Ray. Gol 1166, reduza a velocidade para 2009. 2009, 1166. Boa noite, 1705, gente, ó. Voo 1705, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, QNH 1093. Desce 050, PAN 3629, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Controle o Lima Fox estabilizado no localizador. Papá, papá, Lima, Lima Fox, complete final do procedimento, chame a torre 118.95. 118.95, grato Lima Fox. Papa 166, desça para 2000 pés, livre ali a sexo da pista 10, reporte estabilizado. 2000, tá livre, reportará o gol no 166. Alfinque Bravo, informa a sete do revólver. Gente, Alfinque Bravo, boa noite. Papá Lima, Lima Fox, boa noite, continua a aproximação. O ajuste 10 no 3, aguardando o pessoal de pouso. Lima Fox, está numa escada agora, usando 8, está autorizado vir a base para 17, posso mandar na final? Passará na final, Lima Fox, grato. Chame Recife em 1288, alterna 1260. Sim, vai chamar 1288, alterna 1260, boa noite, 869. Autonomia, chame 6259. 295, Antônio Grande Parque, ponto espera da 1-0. Nossa, só alternar de Galeão com 5 horas e 40. Gol 1166, complete a final do procedimento, chame a torre em 118.95. Tá, obrigado, já. Eu vou 1166, boa noite. A 1,5 mm externo, baixa travado, campo a vista. Gol 1166, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, e só um tráfego para pouso na pista auxiliar, não interfere, o ajuste agora no 03. Passado, gol 1166. Radar encerrado, mantenha nível 050, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Oscar Juliette X-Ray, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 livre LS, reporte estabilizado, Oscar Juliette X-Ray. Prossiga, Força Aérea 8506. Dois zero, decimal três, não consigo contar. Gente, mantenha minha frequência e aguarde, Força Aérea. 180 graus, 179. Livre pouso no 0, gol 9, Oi, boa noite, 6259.0, visual, aeronave nacional, tronco. 6259, após aeronave no final, ali mantém. Após aeronave na curta, ali mantém 90, 6259. Lima, Lima, só que você fala para os 21. Boa noite, frequência liga estacional. Se aguarda. solo, foi os 22, direito no 219. Direito é um 219, vou 1 na mesa. Aracaju na frequência 120, decimal 3, e a secundária 119, decimal 0. Alô, boa noite, é o Gol 966, livrou na contratação na sexta. Gol 966, autorizado Alfa, chame para ingresso, tá que foi Juliette. E chamará, autorizado Alfa, chamará para ingresso na Juliette, o nome. Cancelando o voo instrumento? Afirmo. Gente, plano cancelado aos 2124, mantenha-se em condições visuais, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 2195, posso fazer a terceira. Boa noite, eu vou o Oscar, Juliette, que foi? Juliette, que foi? Continua a aproximação para 1 no 7, reporta quando na final, o ajuste no 0 no 3. Reporta na final, o ajuste no 0 no 3, Oscar, Juliette, X-Ray. Eu sou parte 4, consciente. Bom, no 1-1-6-6, desconsidera a última informação, está autorizado, ingresso na Juliette, posição 04. Juliette, é posição 04, vou no 1-1-6-6. Doutor, boa noite, Oxane 6259, passa mil pés. Oxane 6259, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360, alguma possibilidade de bordo já passou de Leda? Após 2000 pés, autorizado Ledo, Oxane 6259. Após 2000 Leda, obrigado. Voo 905, autorizado, procedimento, senhora? Voo 905, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pistão 90, reposto estabilizado, o ajuste padrão. 1013, padrão, desça 2000 pés, já voltarei a estabilizar. Atenção Nacional do ano 7, o Oscar Juliette, é isso aí. Salvador, o Oscar Juliette, é isso aí, Nacional do ano 7. Oscar Juliette, é isso aí, livre pouso na ano 7, o vento ano 7, 0 graus, com 8 nós. Livre pouso no 7, Oscar Juliette, é isso aí. Seu Juliette, cruzei o solo foi os 29, confirma Pátio? Autorizado, backtrack, recepcionar a frequência livre. Receptor localizado, o voo no 645, 1705, perdão. Gol 1705, complete final do procedimento, chame a torre em 118.95. 295, pô. Oi, boa noite, gol no 705, está a meia milha para o externo, baixar e travar. No 705, livre pouso 10, vento 170 graus, 79. Ponto alto autorizado, para o gol no 705. Chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, confirma a secundária. Secundária 13325, a Chanel 6259. 3325, obrigado, boa noite. Direito 219, então. Direito 219, gol 1705. Alô Salvador, gol 1705, livrando a escuta. Gol 1705, táxi via Alfa, após Juliette, ingresso Pátio 1, posição 03. Alfa Juliette, passo único para o 03, gol 1705. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, confirma em Manati 1 no meu país. Gente, 5 no POB. Agora para a cópia, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. O acionamento a critério do comandante já está pronto para a cópia, o Hotel Juliette Serra. Para o pushback, acionamento da 3897, Fox 05. 3897 está autorizado a acionar, reporta pronto para o táxi. Reporta para o táxi, 3897. Papo Romeu, Hotel Juliette Serra, o local com toque remetido na pista 1 no 7, 500 pés. Cola a partir da pista 17, primeira curva a critério da torre em 1 no 8, decimal 95. O transponder 0112 aciona e o controle em 119-35. Hotel Juliette Serra. Acionamento está correto, 05 no POB, para acionamento, chama a torre, 1-1-9-5 e táxi. Ligue e chama táxi, doutor Juliette Serra. Polo Salvador, 3197, autorização Galeão, 360. Temos a informação, papá. Zona 97 agora para a cópia de posição 09. 3197. Zona 97, pronto, cobre. Copia, 3197. 30 Galeão, conforme roda do plano de voo, nível 360. Cola a partir da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após voo a Leda, posição Irume, Índia, Romeu e uniforme Mike Índia. Transponder 5457, controle 119, decimal 35. Autorizou 360, Galeão, rota do plano, decola da 10, curva direita, da El, Leda, direto e Rune. O transponder é o 5457, e o controle 6935, o TAN 3197. Seu 3197, contingimento correto, reporta a produção na posição 09. Contará quando pronto no 09. Tem alguma previsão? Confirme. Galeão 3897, está autorizado o táxi, contorno bate após Índia, ponto espera da pista no zero, chama a torre quando pronto em 118 desse mal avião, QNH padrão. QN13, Fluxo aprovado até o Juliette, Sierra, chama interseção. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3897, posso fazer um zero, pronto. 3897, boa noite. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 180 graus, 07 nós, ajuste padrão. Além, decola no zero, tá 3897. Fortaleza? Bono 236, aguarda a cópia, posição 04. Viemos aguardar. Oscar, ciente, ali, mantém pistão no 7, chame pronto para decolar, já até o Júlio S.A. Bono 236, informação em curso, é papá, pronto, cópia? Firma, pronto, cópia. Realizaram Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Decola a partir da pista no 0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo, após voo a Cogbo, transição Frotir, Fox, Romeu, Oscar, Tango Índia. Transponder 5463, controle em 119.35. S0, autorizado, rota conforme, decola curva esquerda, perfil da Momo, Momo, Cogbo, Cogbo, Froti. 5463, transponder, controle 119.35. Alinhamento correto, reporta pronto, você na posição 04. Contará, obrigado. Da Eulita. São 3897, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 320. 320 via Dael, 3897. Pausazinho, pode voar Dael, 3897. Autorizando Leda, após 2000 pés, são 3897. Vai valer, então, 3897, obrigado. Serra, decolou 50, curva esquerda, cruza o campo. Curva à esquerda, cruza o campo sobre a 1. Salvador, Rogério Serra, gira base no 7. Você regressou pernas do vento, reportará na base da 1 no 7, o Hotel do Serra. Juliette Serra na base, baixado travado, toque e remete. Tem toque emitido no 7 autorizado, 170.08. Ok, você deu autorizado, doutor Juliette Serra. Juliette Serra, decolou 5, estou para remeter o 5-5. Curva esquerda e cruz do campo. Curva esquerda e cruz do campo, até Otherwise, we will be able to get motion. Sierra, sinal 17, autorizado. Autorizado, sinal 17, até Juliette Sierra. Autorizar acionamento e pushback. Ah, pronto para o táxi, 09. Ah, pronto para o táxi. 319709. Chama a equipe agora, 33897, boa noite. Pessoal, não pode fazer certeza também, porque o pessoal da Infraero vai tirar o Ranger 9 aqui pra gente. Fecha 3197, Infraero monitora nossa escuta, aguardando para o coordenação. O SA, socorro MTO 59, a direita, curva. Curva à direita, chama Geraldo Base. Vamos lá, reportará Geraldo Base, o hotel Juliette. Foi muito passado,